varão e sua esposa venderam a herdade, retiveram o preço, mantendo a verdade. Mas Pedro, cheio de graça, revelou o coração. Mentiram ao Espírito em busca de corrupção. Ó Senhor, em Ti confiamos, Teu poder é a verdade. Mesmo em meio à dor e ao pranto, Tua luz traz liberdade. Nosso temor é por Ti, Senhor, em Ti encontramos. Ananias caiu, a mulher também. O temor se espalhou na igreja, amém. Mas os apóstolos com ousadia ensinar, mesmo na adversidade, não pararam. Português e hoje, vamos que...